terra tremeu. É o Filho de Deus nas nuvens. Ouve um barulho, o sol escureceu e os clarins já ouço tocar. O mundo escureceu, ninguém se entende mais. Choro, lamento e angústia. Procurando os pais, o mundo estremeceu. Ninguém sabe entender. Existe realmente um povo que está a desaparecer. Meu filhinho, o meu filhinho, onde está ele? Socorro, ajudem-me! Alguém roubou meu filho. Ele estava pouco deitadinho dentro do carro e já não está mais. Socorro! Meu filhinho desapareceu. Querida igreja, quanta surpresa quando isto acontecer. Tristeza e pavor para quem ficar. Muitos, desesperados sem saber, dirão: montes, caem sobre nós. Mas um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro dirá: ei!